look out, babe. Yeah. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la I'm in love with you. Ooh, I haven't found no one to treat me like you do. La la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la. I'm glad you're mine. Ooh, you so fine. I'm glad you're mine. Ooh, when it comes down to loving, you know what you do. La la la, la la la la la. Enjoy this game too much. Is it pity that you did not include me when making up the rules inside your head? I've been watching you from the sidelines as you slip about and your ignorant is full. I'm glad we played along. You look content and I know you're strong. How could you act so calm and all day long? I'm sounding the alarm. Don't see you in the same light as I used to. Change colors again. Try to keep up, but you're kicking up dust in my eyes. There's nothing to gain by chasing after you, so I stop in my tracks now. Need some time to clear my sight. Need some time to clear my sight. I used to envy you of your calm outside until I found out the truth about who you are and how deep you feel about you and you. It's a shame that you thought that I don't have the sense to know you for what. Need some time to clear my sight.

someone to hold you beneath the darkened sky. Someone to love you more than I. Carinho. Anda lá fora um rumor, voz do mar ou voz do vento? Faz seja o que for. Vejo as estrelas brilhando através desta vidraça. Sinto-me triste, mas só. E a minha voz vai cantando. Oh, oh, oh. com que passo tremente se caminha em busca dos destinos encobertos, como se estão volvendo olhos incertos, como esta geração marcha sozinha. Fechado em volta o céu, o mar escuro, a noite longa, o dia duvidoso, vai o giro dos céus bem vagaroso, vem longe ainda a praia do futuro. Em tudo o que já fomos está o que seremos. No fundo desta noite tocam-se os extremos, e se soubermos ver nos sonhos o processo, os passos para trás não são um retrocesso. A noite é um sinal de tudo quanto fomos, dos medos, dos mistérios, das fadas e dos gnomos, da ignorância pura e da ciência irmã, em que sendo passado já somos amanhã. A noite é o espaço vago, o tempo sem história, em que as perguntas nascem dentro da memória. Em tudo o que já fomos está o que seremos, mas cabe perguntar: foi isto que quisemos? No ventre das marés, nos portos que tocamos, o rumo desvendado, o preço da bagagem é tudo quanto resta para seguir viagem. A

Temos que descasar a culpa e o prazer naquilo que fizemos ou deixamos de fazer, para reconstruir os corações cativos. Mas cabe perguntar: acaso estamos vivos? Eu não vejo que o céu seja maior. Eu não vejo que o céu seja maior. Irmãos, irmãos, amemo-nos, é hora. É de noite que os tristes se procuram, e paz e união entre si juram. Irmãos, irmãos, amemo-nos agora. Na noite, ó vós profetas, que sois os loucos, porque andais na frente, que sabeis o segredo da fremente palavra que dá fé, ó vós já fomos. Há um sonho antigo, conversa universal de cada um por si. São sombras e brinquedos, tudo misturado, e o vago sentimento de nascer culpado. Só servir de exemplo, andamos a fugir à frente desta vida, mas cabe perguntar: existe uma saída? Caminhar avante, andar, passar por cima dos soluços, como quem numa mina vai de bruços, olhar apenas uma luz distante. Yeah. E então ver ao descerrar o escuro, bem como o cumprimento de um agouro, abrir-se como grandes portas de ouro as imensas auroras do futuro. Have you seen the sunlight pouring through her hair? Felt her warm mouth on me in the summer's air. Running in a field of brown, laughing, rolling on the ground, smiling as she pulls you down. That's the way she feels about you. That's the way she feels about you. If your dreams can wake you screaming in the night, your face and take away your fright. Like a tree in the meadow wind, she will bend to take you in. Makes no difference where you've been. That's the way she feels about you. That's the way she feels about you. Screaming, scared by what you're dreaming. You know she is there, she can share your love where she cares about you. In the morning, wake up laughing with the day. She will smile and ask you with her eyes to stay there. Sunshine was the same. She will touch you with her hands. Touching makes you understand. That's the way she feels about you. That's the way she feels about you. Sunshine warms the sand. She will touch you with her hands. Touching makes you understand. That's the way she feels about you. That's the way she feels about you. That's the way she feels about you. One. Tell me, are you locked in the pond?